E nesse mar, cujas ondas me escapam, como água, as palavras vazam e embaçam o que necessito ver. Me escurece as ideias das quais não posso esquecer. No mar de histórias loucas e perdidas, que não são poucas, me pego debatendo com o meu eu. Será que isso está certo ou algo em mim morreu? Vejo fome, descaso e covardia. E cada vez mais vejo que ninguém acredita que na periferia crescem mais que só vidas bandidas. Malditas são as línguas que perseguem, as mãos que com ferro ferem ou os comédias que dizem que nos regem. A mídia manipula mostrando que o povo tá bem. E quem garante que tá? A polícia só vem quando quer matar. Os políticos só entram na favela para nos mascarar. E mesmo assim, nos acomodamos a achar que tudo vai melhorar, que eles vão nos ajudar. Nesse seminário que fui apresentada, me sinto parte do retrato dessa desgraça. Membro atuante da Santa Inquisição, cortando meu corpo, esculpindo-o, vendo escorrer a fé que devia estar no coração. Não a flor da pele, não na minha carne, que não raciocina da forma certa, da forma humana. Fizeram da religião o ópio do cidadão. Na favela fomentaram ódio. Abusaram de todo e qualquer psicológico. Abusaram de mim. Luto a todo instante contra a praga social, câncer já concebido, doença irracional. Implantaram em mim o preconceito. Mas hoje eu cuspo na tua cara hipócrita meu conceito e te digo: maior que o Estado é o Estado maior desse meu jeito de ver poesia em qualidades e defeitos dessa vida suja onde ainda procuro razões para seguir.